quero cantar pra Jesus. Do mundo eu já esqueci. Hoje eu vivo na luz, com Cristo ao meu lado venci. Sinto no meu coração prazer em estar com Jesus. Ele me deu sua mão e para o céu me conduz. Tenho prazer em estar com Jesus. Do mundo não me lembro mais. Alegre cantando eu vivo na luz, para o mundo não volto jamais. Jamais deixarei de Cristo Jesus esta paz. Desde que Cristo encontrei, o mundo não me satisfaz. Cristo Jesus me salvou e sempre na luz vou andar. Pra seu redil me buscou. Só quero pra Cristo cantar. Tenho prazer em estar com Jesus. Do mundo não me lembro mais. Alegre cantando.